está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Olá, Lízia Nascimento, boa tarde para todos e vamos ficar juntinho até as 3 da tarde. Tudo? Olá, galera, eu sou Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. É. Firmes e fortes, meus amigos. Firmes e fortes. E desde já, parabéns pro Guto, né, Guto? É verdade. É. Parabéns. O aniversariante de ontem, quarta-feira. Exatamente. Parabéns, tô esperando o bolo. É, até agora. Continuamos na espera. Felicidades, Guto. Parabéns. Obrigado. Guto Savinho. Tudo e você, ouvinte, passa a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem em 1400 AM e também em tempo real através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, tema especial hoje? Sim, hoje é um tema bem legal, gente. Vamos falar sobre o 5º Seminário Jovem Adulto, promovido pelo Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Bom, temos também um fichário, com o fichamento do artigo Valorize a Vida, de autoria de Fábio Ferreira, publicado na Revista Espírita Além da Vida. E hoje, claro, dia 11 de agosto, temos sempre fatos marcantes para relacionar na nossa linha do tempo histórica. Começamos com o que, Elísia? Pois é, então, no dia 11 de agosto de 1827, o então imperador do Brasil, Dom Pedro I, instituía os cursos de ciência jurídica e sociais, tendo como pioneiros no ensino as faculdades de direito de São Paulo e de Olinda. Antes do feito de Dom Pedro, os brasileiros que queriam cursar o ensino superior tinham que ir preferencialmente à Universidade de Coimbra, em Portugal, ou outro lugar da Europa. Pois é, essa foi uma medida importantíssima. Muito começou, bom, né, um ensino superior no Brasil, a gente muito pode... Muito bom, grande feito, realmente. A gente pode dizer. Bom, também no dia 11 de agosto de 1980, era iniciada a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O Aeroporto de Guarulhos, como é conhecido, ele se transformou no principal e mais movimentado aeroporto do país e o segundo maior da América Latina. No aeroporto de Guarulhos são feitos voos para 23 países diferentes e mais de 100 cidades do Brasil e do mundo. E também no dia 11 de agosto, só que no ano de 1900, era fundada a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, mais conhecida de todos como a Ponte Preta. O clube foi fundado por alunos do Colégio Culto à Ciência, em Campinas, que jogavam futebol no bairro Ponte Preta. E isso mais tarde se transformaria no primeiro clube brasileiro em funcionamento ininterrupto e também o clube de maior torcida no interior do país. Parabéns, então, né, pela fundação da Ponte Preta. Lembrando ao ouvinte que o programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprises nos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, mas ainda não sabe como, é fácil. Por telefone, ligue a partir de agora até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 11 de agosto, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha, nossa Dona Nadira, Zita, aguardam a sua ligação. Você também pode se comunicar com a gente através do e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então pelo site www.radioriodejaneiro.am.br ou então no Twitter, anota aí, twitter.com/espaço sem cedilha, espaço jovem esp. Ou então no nosso fax, 3386-1444. Você também pode mandar uma carta para nós. Escreva para Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E é claro, seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, chegamos agora à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta é a seguinte: A afirmação fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Foi dita por quem? Alternativa A, Chico Xavier. Alternativa B, Allan Kardec. Ou alternativa C, Eurípides Barçanuf. Tchan, tchan, tchan, tchan. E aí, alternativa A, alternativa B ou alternativa C? Responda, então, aquela que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link Programação, no sublink Espaço Jovem e também na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/EspaçoJovemESP, o espaço sem cedilha. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço novamente sem cedilha. E também o telefone, nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. Lembrando que por telefone apenas durante a exibição do programa de hoje, quinta-feira, 11 de agosto. E seja qual for a sua forma de contato, né, a sua forma de envio, não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e como é que a gente, claro, vai poder encontrar você, tá bom? Então, aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de 2 exemplares da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Concorre aí, gente. Todo liga pra mundo gente participando, hein? É isso. O que rola por aí? Bem, galera, vem aí o AME, o Arte no Movimento Espírita. O evento vai conter apresentações teatrais, danças e músicas. O AME ocorre nos dias 27 e 28 de agosto, no Centro Espírita Humildade e Amor, que fica na Rua Cisplatina, 148, no Irajá. Inscrições e informações através do site ameartespirita.com ou pelo e-mail contato@ameartespirita.com. Vem aí o Musa Espírita, o grande encontro de música espírita. O evento vai contar com as bandas Elos do Sol e GAN, Grupo Arte Nascente de Goiás. O evento vai acontecer no dia 27 de agosto, às 5 da tarde, na Lona Cultural Gilberto Gil, em Realengo. Os interessados podem adquirir os ingressos através do site myspace.com/elosdosol. O Grupo Espírita Estrela dos Navegantes vai realizar a sua festa agostina. O evento vai ocorrer no próximo sábado, dia 13 de agosto, às 6 da tarde, na rua Parintins, na Praça Seca. Participe. Mais informações pelo telefone 2464-0395. Espaço Jovem. Fichário. Se quisermos ser felizes, devemos começar a observar as coisas à nossa volta. Esta é a opinião de Fábio Ferreira, em seu texto intitulado Valorize a Vida, publicado na extinta revista Espírita Além da Vida. Mas afinal, o que seria valorizar a vida? Será que estamos fazendo a nossa parte neste sentido? Em seu artigo, Fábio nos diz que podemos ser felizes, mas para assim sermos, não devemos depender de fatores externos, tais como esperar favores dos outros, esperar aquela promoção no trabalho e achar que simplesmente isso vai nos tornar mais felizes. Materialmente falando, até sim, mas essa felicidade dura pouco. Pois quando nos acostumamos com a situação de ter dinheiro, logo nos sentiremos enfastiados de novo. E então buscaremos novas formas para sermos felizes, num tipo efêmero de felicidade. Não devemos esperar ficar ricos de uma hora para outra, esperar a atenção das pessoas que amamos, andar na moda ou ter sorte no casamento, entre outros fatores mais. A nossa felicidade não pode e não deve estar vinculada a essas coisas que, sabemos, não adiantam por si mesmas. Sabemos que estamos aqui para a nossa evolução e não a passeio, e que a verdadeira felicidade não é desse mundo. Mas ainda assim, podemos e devemos procurar a nossa maneira de sermos felizes, valorizando a vida nos seus mínimos detalhes. Detalhes esses que só valorizamos muitas vezes depois que os perdemos. Vamos valorizar a nossa família, valorizar cada oportunidade que Deus nos concede, apreciar uma flor, sorrir para a vida, rir com uma criança e nessa hora ser também uma criança, dedicar momentos de atenção a um idoso, não se prender somente a imagens da televisão. Brinque, role pelo chão, dance, não diga que é velho demais para isso ou aquilo. Se puder, sinta a grama sob seus pés, observe a lua, valorize o calor e a luz do sol. Tire alguns momentos para observar as estrelas. A vida é feita de minutos valiosos, que, se passam, não voltam mais. Mas, e se perdermos esse tempo, como vamos recuperá-lo? Tem gente que diz, amanhã eu faço, depois eu vejo, e assim por diante. O texto relembra que o tempo não espera por nós. Ele é fugaz, foge rápido de nossas mãos. Então, dê um beijo no seu pai, na sua mãe. Diga, eu te amo. Dê uma palavrinha de esperança a quem se encontra em desespero. Conte uma história para seu vizinho, como antigamente. Não se aborreça por pouco, nem por muito. Afinal, cada minuto de aborrecimento pode se transformar num mal eterno. Depois de todas essas palavras e dicas, o que podemos concluir é que a verdadeira felicidade é um estado de espírito. Vamos valorizar todos esses importantes detalhes. A oportunidade que Deus nos dá é para ser valorizada. Façamos hoje os nossos caminhos de amanhã. Vivamos o presente, fazendo o nosso melhor. Tenha certeza de que fazer o bem já é um bom motivo para ser feliz. O hoje é um belo presente de Deus. E um presente não se deve, por motivo algum, desprezar. Espaço Jovem! Galera, estamos aqui hoje com um tema super especial. Vamos falar sobre o 5º Seminário Espírita Jovem Adulto, evento que é promovido pelo Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, o COI, e já se tornou, né, já uma referência no meio espírita jovem do Rio de Janeiro. E, para tanto, temos muito o que conversar, né, sobre o evento, sobre as atividades, né, várias que a mocidade do COI realiza. Estamos hoje com duas convidadas, a Mariana Lima e a Érica Cristina. Elas, então, trabalhadoras do COI. E hoje aqui no Espaço Jovem é uma grande alegria recebê-las. Sejam muito bem-vindas, muito boa tarde. Sintam-se em casa. Quem começa? Bem, Marcos Leite, Lízia, Gustavo, nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui. Sim. E termos a possibilidade de estar representando o nosso grupo jovem adulto e, acima de tudo, os trabalhadores da Casa de Jesus Gonçalves, lá de Jacarepaguá. Claro. E você é a... Eu sou a Érica. Ah, tá. Rádio é som, TV é imagem, né? Já diz aquela velha frase. Então, agora a Mariana. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio de Rio de Janeiro. Para a gente é uma alegria estarmos aqui, como disse a Érica, representando o nosso grupo, trazendo um pouco da nossa vivência no grupo, desde já agradecendo aqui o espaço. Com certeza. E, bom, como nós falamos agora há pouco, né, o COI é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Antes da gente falar sobre o evento em si, fala um pouco da instituição, um pouco da história dela, se vocês puderem, quando ela foi fundada, quais foram seus fundadores, como é que surgiu, né, o COI? Então, o COI ele foi fundado em 5 de março de 1994 pelo nosso atual presidente, o Birajara Frontin, que é Sim. conhecido carinhosamente por nós como Bira. Certo. E outros colaboradores que foram se juntando a ele, e então nós, com o passar do tempo, conseguimos hoje construir, né, um espaço voltado principalmente para o estudo da doutrina espírita. Só que nós também acreditamos que antes disso, lá na espiritualidade, o nosso mentor, o patrono da nossa casa, que é o Jesus Gonçalves, Sim. ele já havia plasmado esse espaço de acolhimento, esse espaço de autoconhecimento, e através do seu exemplo, porque Jesus Gonçalves foi, antes de tudo, um espírito lutador, disciplinado, extremamente voltado para a liderança. Então, hoje nós estamos lá tendo a oportunidade de estar reunidos justamente para fazer essa aprendizagem, né? Que ele, nosso amigo Jesus, não sei se vocês conhecem um pouquinho da história deles. Claro, conhecemos, mas é sempre bom relembrar. Relembrar, um pouco. Né? Então, vamos relembrar um pouquinho da história dele, Mariana? Vamos. Jesus Gonçalves, em sua última reencarnação, foi um ranceniano, né? Ele, muito jovem, ele contraiu o bacilo, né, de Hansen. Hanseníase, né? Isso. E ele foi exilado em uma colônia de hansenianos, né? E naquela época, as colônias de hansenianos eram como se fossem prisões, porque eram exilados e eram privados do convívio, da família, não tinham acesso a serviços que a sociedade tinha. Então, eles sofriam muito por esse isolamento. E Jesus Gonçalves, ele, como a Érica disse, realmente um espírito muito lutador. Ele lutou pelos direitos, né, dos hansenianos, então ele movimentou, né, essas colônias, lutando por direito a lazer, cultura, direito de intercâmbio entre colônias e também o recebimento de visitas. Né? E Jesus Gonçalves, para aqueles que não sabem, ele foi ateu durante a maior parte de sua vida encarnado. É verdade, é um detalhe muito importante e nos serve também muito como exemplo, né? Porque ele, como ateu, né, por questões individuais, né, como nós sabemos, reencarnado, um pouco revoltado, só um pouquinho, né, revoltado com a sua situação, resolveu se rebelar contra Deus, né, dessa maneira, não acreditando em Deus. Só que ele tinha o convívio de outras pessoas que acreditavam em Deus, que traziam para ele, olha, acredite, Deus existe. E mesmo assim, ele, com seu coração um pouco endurecido, não acreditava nisso. E dado o momento em que uma companheira dele, ele era casado com ela, ela desencarnou e no velório uma médium teve uma manifestação dela psicofônica, no meio da qual ela se manifestou e disse assim: "Véio, não duvide mais, Deus existe." E ele ficou um pouquinho atordoado com isso, mas não ainda não acreditando muito, né? Não estava totalmente. E como ele sofria muito com as dores, né, da hanseníase, um dia ele, né, com aquelas dores comendo seu corpo, ele toma uma decisão de simplesmente pegar um copo d'água e interrogar. Se Deus realmente existe, eu peço que em 5 minutos se coloque um remédio nesta água para aplacar um pouco destas minhas dores. Então ele aguardou os 5 minutos e tomou a água, aquela água com aquele gosto um pouco amargo, e de repente as dores sanaram. Então ele não passou mais a duvidar da existência de Deus. Né? Então, procurando assim a leitura do livro Céu e Inferno e as outras obras da codificação kardeciana. Então, fazendo assim uma nova trajetória agora como espírita, fundando o Centro Espírita e sendo um trabalhador ativo na seara de Jesus através do Espiritismo. Realmente é uma grande história, né? Uma história muito importante. E foi a partir da inspiração dele que o COI foi fundado já 17 anos atrás, né? E, no caso, a casa hoje realiza muitos trabalhos. Antes mesmo do seminário em si, você pode falar um pouquinho, no geral, sobre o que a casa vem fazendo? Claro, agora Érica falando. É. Só para identificar um pouco melhor. É, nós temos trabalho voltado para a doutrinação espírita. Então, as nossas palestras doutrinárias acontecem aos domingos, de 10h30 da manhã até às 11h30. Também às terças-feiras, de 7h30 às 8h30 da noite. Às quintas, de 9 às 10 da manhã. E aos sábados, de 7 às 8 da noite. Então, durante a doutrina, há um espaço em que as crianças podem estar fazendo esse trabalho também de estudar os princípios kardecianos num lugar separado, a parte com uma metodologia da pedagogia do sentimento voltada exclusivamente para elas, que é um trabalho que a gente tem de educação de espíritos. Além disso, nós também temos vários projetos sociais, como assistência a moradores de rua, distribuição de bolsa aos assistidos de famílias mais necessitadas. Temos também a parte cultural, não podia faltar, nós temos uma parte de pintura na casa, todos esses trabalhos são gratuitos. E esse ano... quem é que pinta a tela? Isso. Exatamente, nós temos, né, dois professores lá que auxiliam, repassando esse conhecimento. Muito legal. Isso, e esse ano a gente teve o presente, o prazer de receber uma obra social chamada Amazonas Hércules. Não? Sim. Já ouviu falar também? Claro. Como não? E como acaso não existe, né? Amazonas Hércules também, um grande trabalhador contemporâneo do espiritismo, exatamente, hanseniano, que atuou ativamente no Hospital Curupaty. Onde nós fazemos as nossas caravanas de visita aos nossos amigos lá que se encontram internos. Essa é uma das caravanas e um dos trabalhos sociais. E também temos uma caravana para o Lar Maria de Lourdes, também em Jacarepaguá, que atende crianças e adolescentes com hidrocefalia e outros problemas de natureza mental e neurológica. Um grande Perfeito. Trabalho, né? Maravilha, então. O tema do seminário tem como público-alvo jovem. Nos fale... seminário espírita jovem adulto. Exatamente. Agora, né? Mais direcionado. Nos fale um pouco sobre a juventude da casa. Quantos jovens frequentam a mocidade? Que atividade eles realizam lá? Como é isso? Então, nós temos, assim, de diferenciar os grupos que nós temos na casa. Então, como a Érica já citou, nós temos, ao mesmo tempo que ocorrem as palestras, nós temos o grupo de educação de espíritos Maria de Nazaré, que trabalha com a educação desde as crianças até aos 18 anos. E... não temos como precisar um número, porque ele varia de acordo com a frequência do pessoal que vai assistir as palestras na casa, né? E o nosso grupo, né, o jovem adulto, ele é um grupo que engloba a faixa etária dos 18, né, aos 30 anos. E nesse ano nós tivemos a experiência de mesclar também um outro público, né, ao grupo Juventude, que vai dos 12 aos 17 anos, e nós estamos também abrindo a possibilidade de trabalharmos mais aprofundadamente com esse novo grupo. Então, a gente vai fazer, estamos fazendo, né, um planejamento à parte para esse grupo para o ano que vem. Perfeito. Agora, no caso, é o quinto, né, Seminário Espírita Jovem Adulto. Vocês poderiam fazer um pouco um histórico desse evento? Como é que ele surgiu? Por que ele foi criado? E como é que ele vem se desenvolvendo ao longo desses anos? No caso, é um evento anual? Sim, é um evento anual. Então, o nosso grupo ele foi criado em 2006. Então, no próximo ano, a primeira edição do evento, em 2007, nós trabalhamos o tema O Jovem e a Sexualidade. Sim. Já no segundo, nós falamos sobre a questão da mediunidade. No terceiro, nós tratamos da renovação de atitudes, que é o nome de um dos livros, inclusive, de Hamed, cujo, do espírito Hamed, exatamente, né? Do espírito Hamed, né, que é um mentor do médio Francisco Espírito Santo Neto. Sim. E que nos auxilia muito nos nossos trabalhos de estudo do autoconhecimento ao longo desses últimos anos. E aí, voltando aqui para a ordem dos seminários que nós realizamos, o quarto, nós tratamos o tema O Jovem e a Família. E nesse ano, só para frisar, o assunto vai ser A Ética e Você. Claro, mas por que surgiu esse evento? De onde surgiu a ideia? Essa ideia? De um evento desse tipo. Então, nós temos a característica muito marcante lá na nossa casa de reunirmos os jovens que frequentam o CEOI e colocarmos eles integrados e também para trabalhar. Então, nós não ficamos exilados, né? O nosso próprio mentor, ele já nos deu um exemplo de que não devemos nos separar. Então, fazemos parte da casa, transitamos pela casa. E uma das ideias surgidas lá foi que esse espaço do jovem adulto servisse como um verdadeiro estágio, que preparassem os jovens de hoje para o trabalhador espírita do futuro, porque afinal somos nós que vamos assumir. Claro. Isso muita gente já questionou. Por que não coloca os jovens para começar agora? Exatamente, Lízia. Então, o que acontece? Quando você vai fazer a preparação de um seminário, a gente tem a responsabilidade e a oportunidade, que agradecemos muito, porque quantos já abraçaram a doutrina espírita e não puderam fazer esse estágio, como nós chamamos. Então, nós temos a oportunidade de ver todas as etapas, ver, organizar, pensar e executar todas as etapas de um evento, né, como um seminário que acontece ao longo de todo o ano lá pelos outros cursos também. Então, nós vemos desde organização de equipe, escolha de tema, contatos, visitas a casas espíritas para divulgação, a organização das atividades dinâmicas, palestras, tudo o que será realizado. Então, uma grande oportunidade para nós. Então, na verdade, é um trabalho de preparação e também de assumir responsabilidades. Claro, até para que depois, né, ao longo dos anos, vocês possam se integrar plenamente nas atividades da casa, né, nas demais atividades. Na verdade, isso já até acontece, né? Porque a gente tem um intercâmbio, né, com os outros trabalhadores da casa. Então, determinados jovens, né, alguns jovens já se integraram ao trabalho em outros encontros, em outros seminários. Temos trabalhos da casa que já contam com a participação de jovens, até mesmo nas reuniões públicas. Temos integrante do grupo que já até faz palestra, né? Então, a ideia justamente é essa, a gente fazer esse intercâmbio a modo de que a gente se integre cada vez mais aos trabalhos da casa. Maravilha, então. E a gente está conversando com a Mariana Lima e também com a Érica Cristina, elas que são trabalhadoras do CEOI, o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, a respeito do 5º Seminário Espírita Jovem Adulto, promovido pelo CEOI. Essa conversa, né, sobre esses e sobre outros assuntos, essa conversa muito legal, continua daqui a pouquinho no próximo bloco, porque agora é hora do nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodajaneiro.am.br e lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há 40 anos, 40 anos completados na semana passada, dia 2 de agosto. Né? Então fica aqui também a lembrança. 40 anos em prol da divulgação do Espiritismo, sempre de uma forma leve, didática, popular, objetiva. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir não só o Espaço Jovem, mas também toda a programação da emissora, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo, bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, não deixe de visitar o nosso cantinho, a nossa página dentro da página da rádio. Para tanto, é só você ir no menu Programação e logo depois no submenu Espaço Jovem. Lá você encontra dicas, informações, curiosidades, também áudios de programas anteriores, de edições anteriores. Você que por algum motivo perdeu alguma edição, tem várias lá à sua disposição. E é claro, né, todas as informações sobre o programa, ok? Então acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Gente, como Jovem Espírita não vive de brisa, sempre dizemos isso, é hora das nossas notinhas de utilidade jovem. Hoje começamos com o que, Gustavo? Bom, temos a Volkswagen do Brasil, que abriu processo seletivo para o seu programa de trainee 2012. São oferecidas 23 vagas na área técnica de desenvolvimento do produto, operações, manufatura, planejamento do produto e qualidade assegurada. E também de suporte, né, nessa categoria: compras, finanças, recursos humanos, vendas e marketing. Para concorrer, o candidato deve ter no máximo 2 anos de formado, inglês fluente, alemão desejável e disponibilidade para viagens. Experiência profissional e pós-graduação são diferenciais. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto, através do site www.focotalentos.com.br/Volkswagen Trainee 2012. Lízia. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Duque de Caxias está oferecendo 25 vagas de emprego. As oportunidades são destinadas aos níveis médio e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto pelo site iesap.com.br. Aqueles que não tiverem acesso à internet podem se inscrever no posto de atendimento que fica na Rua José de Alvarenga, 642, segundo andar, no centro de Caxias. Lá, as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto, de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Para que a inscrição seja confirmada, o candidato precisa pagar a taxa de inscrição, que é de R$ 80,00 para o ensino médio e R$ 100,00 para o ensino superior. E a Marinha do Brasil está abrindo 778 vagas para o CAP, o seu Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro no site ensino.mar.mil.br. Para confirmar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 20,00. Boa sorte, portanto, a todos os interessados nas notas que estamos divulgando, né, nas nossas notas de utilidade jovem de hoje. E temos muitos abraços, né, Lízia? Temos sim, que bom, né? Olha só, nosso primeiro abraço aqui vai para Maria Sueli, de São João de Meriti. Um beijo para você, abraços, viu? Participe. Um abração. Mais. Seu Devanil, será que é o mesmo que eu conheço? Deve ser. Será? Um beijo pro senhor, ser, tá? Um grande, seja lá quem for, grande, né? Grande parceiro da rádio. É, um beijo pro senhor, um abração. Viu? Um beijo. Daqui é o Edson de Cordovil. Um beijo também, Edson. Obrigada pela participação. Valeu, Edson. É o Tarciso da Piedade, pertinho de mim. Beijo pra você também, Tarciso. Obrigado. Quem mais? Um abraço. Paulo Roberto, um beijão de Jacarepaguá, viu? Quero mandar um beijo também pro Rodrigo, que ligou pra gente hoje, né, o Marquinhos? Sim, sim. Um abração, beijo, pra ele. Beijo, Rodrigo. É, Rubens de Vaz Lobo, um beijo também para você, Rubens. Aguardamos mais participações sua. Do senhor Isaurino, daqui da Ilha do Governador. Um beijo também, valeu, seu Isaurino. Obrigado, Isaurino. Olha, Priscila do Caxambi, que está sempre conosco aqui, né? Beijo, Priscila. Obrigada, viu? Um abração. Tânia Regina, também do Caxambi. Um beijo para você. Valeu, Tânia. Essa participação agora por telefone. Agora a turma do e-mail. Agora, pessoal, é a Márcia Mota. Um beijo para você, menina. Opa, obrigado, opa, pela sua participação, Márcia. Obrigada pela também. Participação. Karina Soares Oliveira Fonseca, um beijo pra você. Valeu, Karina, obrigado. Karina, desculpa, quem eu tô mais com aí? Meia mão aqui, peraí. Quem mais? Jorge Luiz Meirelles, um beijo. E quero mandar também um beijo pra Adriana, que trouxe um bolo de fubá pra gente da outra vez passada. Nossa. Que tava uma delícia, viu, Adriana? Estamos esperando mais, viu? Valeu, Adriana. Peraí, agora eu sou os aniversariantes. Pois por é, favor. Olha... Yara Abbott de Oliveira, nós falamos semana passada. Hoje, nosso Guto fez aniversário ontem, né, Guto? Foi, foi. Mas se tá vocês recém. Não lembrassem também, eu ia mandar um beijo pra mim. É, pois é. Não foi isso, não. Dia 10. Então, um beijo pro Gustavo. Estamos aguardando o bolo. Dia 13 é o César Augusto, filho. Conselheiro aqui da, da rádio, também integrante então. dos debatedores programa Luz da Penumbra. Então, um beijo. Um abraço. E para o Américo Paulo Vilhena, beijo, viu? Que é técnico lá em Magé. Ah, um beijo. Um dos técnicos, né, de operação do nosso parque de transmissão. Parabéns a todos. Parabéns para todos vocês. Parabéns a todos os que aniversariam hoje, dia 11 de agosto. É isso. A todos os que aniversariam no próximo domingo, dia da reprise, dia 14 também. Os que aniversariam até quinta-feira que vem, que depois a gente fala mais. É, e tem aqui também um abraço para Vera Isaura, da Taquara, acabou de chegar. Obrigado pela sua participação. Tem uma perguntinha que eu vou fazer para as duas, para a Mariana e para a Érica daqui a pouquinho. Uma dúvida da Vera Isaura. E, é claro, agradecemos imensamente a participação de todos vocês, ouvintes do Espaço Jovem. Obrigado pelo carinho e continuem participando, hein? Quiz. Bom, voltamos ao falar sobre o quiz, né? A pergunta da semana é a seguinte... A afirmação, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, foi dita por quem? Alternativa A, Chico Xavier. Alternativa B, Allan Kardec. Ou alternativa C, Eurípides Barçanufo. Tchan, tchan, tchan, tchan. E aí? Alternativa A, alternativa B ou alternativa C? Você responde àquela que considerar correta até a próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, clicando em seguida na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Você tem também a opção do Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, lembrando que o espaço é sem cedilha. Você tem também a opção do nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou também o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, lembrando que, por telefone, a participação é válida apenas nesta quinta-feira, 11 de agosto, durante o horário de veiculação do programa. E seja qual for, né, a forma da sua mensagem, o meio através do qual você envia a sua resposta, não deixe de informar obrigatoriamente o seu nome completo e seus meios para contato. Então, aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de 2 exemplares da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana, então aguardamos você, viu? E voltamos a conversar com a Mariana Lima e também com a Érica Cristina, elas que são trabalhadoras do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, o CEOI, e conversam conosco hoje sobre o 5º Seminário Jovem Adulto, 5º Seminário Espírita Jovem Adulto, evento que vai ocorrer no próximo dia 13, não é isso? Isso mesmo. 13 de agosto, próximo sábado, lá no CEOI, cujo tema principal é a ética e você. É, uma dúvida de muitos aqui, vou até, né, já antecipar a dúvida da Vera Isaura da Taquara. Ela quer saber se o seminário Espírita Jovem Adulto é só para os jovens, ou se só para jovens, digamos, de menor idade, ou se jovens de maior idade podem participar também. Então, Vera Isaura, um grande beijo, um aperto nesse coração, com muito carinho. E isso já até antecipa um pouco o critério da escolha do tema do nosso seminário. Porque as pessoas ficam achando que o fato de termos como foco o jovem, que isso exclui aqueles jovens de 80, 70, 60, 50 e por aí vai. E pelo contrário, Nós entendemos, nós escolhemos esse tema porque achamos que aquela individualidade que está ali, reencarnada naquele corpo jovem, ao fazer uma reflexão, ao fazer um autoconhecimento sobre o tema ética, logicamente, ele vai, se assim quiser utilizar o seu livre-arbítrio, ter posturas diferentes e novas frente a todas as suas relações. Então, isso vai influenciar a família, as relações afetivas, relações no trabalho, na escola, com os pais, com a mãe. Então, isso é todo um processo que não depende só do jovem fisicamente, mas também é um convite, é um chamamento a todos aqueles jovens de um pouquinho mais de idade terrena. Quer dizer, estamos sempre em transformação. Exatamente. Né? Então, não importa a sua idade, né? O negócio é absorver. Exatamente, Liz. Inclusive, nós queremos agradecer porque esse ano nós estamos contando mais efetivamente até com a participação dos demais trabalhadores da casa, com esses jovens com um pouco mais de idade, que estão nos auxiliando nas atividades um pouco mais de burocráticas, embora a gente esteja organizando. Inclusive, a Vera Isaura é uma dessas que vai estar lá disponível nos ajudando. Então, ela sabe que é uma grande jovem que habita aquele corpo, né? E o corpo também é jovem, tá? Com certeza. Então, tá certo. Bom, a ideia era fazer com que, para além do estudo, houvesse um aprendizado prático, né? Isso durante o seminário. Diga-nos, como pretende fazer com que esse roteiro, né, da parte prática seja cumprido em conjunto com o estudo? Então, dentro de um evento como esse, né, do seminário, existem muitas funções envolvidas, né? Então, desde a parte de limpeza, cantina, divulgação, aqui estamos divulgando, até a parte doutrinária, né? Então, como as palestras e as outras atividades que nós elaboramos para o seminário. Então, desde já, o jovem ele vai se habituando, né, desde cedo a executar essas funções, né, porque se entende que ele se tornará um adulto que vai exercer de forma mais experiente, mais aprofundada, porque se ele vai se responsabilizar num futuro por uma coordenação de alguma área na casa espírita, se ele vai se responsabilizar por alguma função, é necessário que ele tenha o domínio dessa prática. Então é dessa forma que pretende-se que ele chegue a esse objetivo. Perfeito. Olha só, meninas, ética e você é o tema. Algum critério na hora de escolhê-lo? Como é que foi a escolha para esse tema? Olha, o nosso critério é sempre da necessidade e do interesse do jovem. Então, nós entendemos que é uma fase em que realmente o jovem ele se vê em meio a tantos questionamentos, tantos conflitos e tantos chamamentos, né, do mundo. Então, de que maneira você viver no mundo, mas não ser do mundo, né? Sim. Então, nós já temos até a passagem lá evangélica que diz o homem no mundo. Então, nós, utilizando esse critério, resolvemos fechar a nossa temática desse ano para esse assunto. E levando também, fazendo uma ponte, nós vamos estar fazendo uma ponte com o nosso livro de estudo desse ano, que é As Dores da Alma, do Espírito Hamed, né, como eu disse anteriormente, psicografado pelo Francisco Espírito Santo Neto. Então, vai haver uma ponte entre o autoconhecimento e a ética. Claro. Agora, chama atenção esse nome, né? Seminário Espírita Jovem Adulto, promovido pelo Grupo Espírita Jovem Adulto. Vocês podem explicar um pouquinho para a gente esse conceito do jovem adulto, para vocês, o que que significa? Claro, o jovem adulto, né, ele é um grupo, como já dissemos aqui, formado por jovens de 18 a 30 anos, né? É aquela turma que já tá, né? Pois é, é aquela... A piadinha no movimento, são os jovelhos, né? Os jovelhos. Sendo bem, bem direto. Pois é, mas a gente também entende que essa fase também é delicada, né? Porque muitos daqueles que saem da mocidade necessitam também de um grupo para trocas, conviver com aqueles que tenham as mesmas questões, né? Então, o jovem adulto, ele veio ao encontro dessa necessidade do jovem, né? Dele manter também uma forma de incentivar incentivá-lo, por que não continuar frequentando a casa, né? Porque muitos acabam até desanimando, porque não se encontram mais nesse perfil do adulto, né? Então, o jovem adulto é para que ele continue frequentando a casa e também iniciá-lo, por que não, as atividades da casa. Perfeito. Antes da gente encerrar, é claro, não podemos deixar de divulgar o serviço, né, do evento. Então, eu queria que vocês falassem, repetissem dia, horário, local, inscrições, quem pode se inscrever e como fazer, enfim, toda essa parte. Então, o seminário vai ser dia 13, do 8, das 14 às 18 horas, no COI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, localizado na Rua Mapendi, número 158, na Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sim. E para participar, não é necessário fazer uma inscrição prévia, né, por telefone nem nada. Nós apenas pedimos que aqueles que estejam interessados em participar do evento cheguem com uma meia hora de antecedência, né? Ou seja, a 1h30 da tarde. Perfeito. E em termos de programação, várias atividades já previstas, né? Palestras, oficinas, enfim, né? Isso, parte cultural, teatro, música. Tudo isso vai estar envolvido, além de debates. Tem mais ou menos um número assim que vocês esperam receber? Um número de pessoas? 100 pessoas? 200? Olha, essa expectativa ela ainda não foi fechada, porque nós temos as inscrições prévias, mas fizemos visitas a vários grupos. Ah, então, sim. Não tem como não precisar. Tá exatamente. Ainda. Maravilha. Queremos, então, agradecer a participação da Érica Cristina e da Mariana Lima, elas que são trabalhadoras do COI e conversaram conosco sobre o 5º Seminário Espírita Jovem Adulto que acontece neste fim de semana no COI. Muito obrigado a vocês. Rapidamente, algum recado final para quem nos ouve? Nós que agradecemos e convidamos a todos a irem trabalhar suas dores da alma para que possamos ter um mundo e indivíduos mais éticos nessa época, né, de transição. É verdade. Mariana? Também gostaria de agradecer a todos, convidá-los, né? Estaremos felizes em recebê-los na nossa casa, de braços abertos, e também deixando aqui o telefone para contato, para rapidinho. Aqueles que quiserem saber do evento e outras atividades da casa, entrar em contato pelo telefone 3342-6229, falar com Jane ou Vandir, ou através do nosso site www.coi.org.br. Maravilha, então. Conversamos com Mariana Lima e Érica Cristina aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Gente, quiz da semana passada, a pergunta é muito longa, não vai dar para ler a pergunta, mas vai dar para ler a resposta. Lízia, qual é a alternativa correta para quem, né, queria saber qual era o verdadeiro nome de Allan Kardec? Qual é a resposta? Ah, tá. Hippolyte Léon Denizar Rivail. Pois é, alternativa C. E tem um ganhador. E quem foi o ganhador ou ganhadora? Então, é o Isaldino, da Ilha do Governador. Um parabéns para você e venha buscar seu brinde, viu? Isso aí, participe parabéns. Sempre. Parabéns, Isaldino. Ele vai receber 3 exemplares da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. E tem um prazo de 10 dias corridos, incluindo fins de semana e feriados, para retirar o seu brinde aqui na rádio, contando esse prazo a partir de amanhã. Amanhã, sexta-feira, dia 12 de agosto, ele deve passar aqui diretamente na portaria da rádio, trazendo um documento de identificação com foto e retirar esse brinde. Parabéns, Isaldino, e obrigado a todos os que participaram de mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de jogo, Guga. Fim de jogo, Marcos. Pois é, final do Espaço Jovem de hoje, mas o bom é que semana que vem estaremos de volta. Estaremos de volta às quintas-feiras com o programa ao vivo, às 14h, e aos domingos nossa reprise também às 14h. Isso aí. E só para não dizermos que não falamos uma dicasinha, rapidinho, No caso, hoje, uma dica cultural para vocês. O Teatro das Artes apresenta até o dia 25 de agosto a peça O Gato Branco. Sessões quartas e quintas às 9 da noite. O endereço, no Shopping da Gávea, na Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 264, segundo piso. Informações, 2540-6004. Nossas dicas hoje culturais. Aproveitem. E quem quiser entrar em contato conosco, Lízia, como então, fazer? Então, nós temos aqui o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Isso, ou também a nossa página, não é isso? Sim, é o www.radioriodejaneiro.am.br. Isso mesmo. Tem também o Twitter, hein? twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. Não se esqueçam de informar sempre a idade e de onde vocês estão escrevendo, ok? Espaço Jovem é um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Quero agradecer as meninas lá, o Valdeci, todo mundo. Beijo pras meninas aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E, né, um até beijo, a próxima. Bom final de semana, galera. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.